Son of a bitch! São essas vozes no meu ouvido pedindo pra me brigar. Tipo um dedo no gatilho coçando pra não atirar. Soltei fumaça pro ar pedindo um trago. No meio da saideira querem doses. Eu sinto que elas me guiam a cada passo. E no estágio que chegaram são bem mais que psicose. Dessa dose, foda-se a brecha. Olho no olho, aposta tudo e hoje vamos ver quem fecha, mano. Vocês tão querendo noroeste, hit best. Fechei o pacto só com os hit trash. Matilha onde não tem um lobo que preste. Buscando uma recompensa pra poder ouvir sua joia na caneta com sangue de treta, então peita. Tá tudo no meu nome, sua cara fechada. Gíria de malandro com a peça na cinta não te fez mais homem. A cada passo vejo os mano mais perto dos sete palmos, que por medo fugiram de algum salmoço. Sede de sangue acerta cada vez mais alvo. Só que de hoje não passa e todos vão dormir mais calmos. Sangue nas letras, sangue na seita, aceita. Nós tá no jogo, atitude suspeita. As armas na gaveta e nem mesmo o capeta tem o poder de fogo. Sangue nas letras, sangue na seita, aceita. Nós tá no jogo, atitude suspeita. As armas na gaveta e nem mesmo o capeta tem o poder de fogo. É o ogro mais ogro desses sete mares, burlando barreira e quebrando pilares. Semente de discórdia plantadas em pares. Hoje já crescido em vários hectares. De bairros em bares, milhares de detalhes. Caímos nas mechas, me lembro dos cales. Secales, secales, se eu me deixa louco. Com droga no coco, ouvindo pipoco. Cortando a madruga, eu matei quem me aluga. Dei fuga, me ajuda, pois já te ajudei. Maboca maluca na esquina da gruta. Nada mais me assusta, pois já me encontrei. Hey, na humildade, Joe, cê ainda não tá entendendo. Tô ouvindo o rei supremo e querem saquear o demo. Temo, mas não devo nada, eu valorizo o quebrada noroeste, tá no mapa sem remo, dando braçada. É voador engatilhada que te cata na escada. O sangue que nós relata é o mesmo que recebemos. Me sinta tão psicopata, vendo a lumina da faca, refletindo meu maior veneno. Me chamaram de assassino, mas juro pelo divino. Eu vi muito ser um filho, mas não matei ninguém. Eu boto fé no meu e num calabouço construímos pra poder ter. Mentes de refém, vem que tem, quem que tem. O porém, maquinista desse trem. Não sabia que era Maria Fumaça. O pobrezinho que não nasceu em Belém. Na terra que tudo mata, nenhum vício é de graça. Sangue nas letras, sangue na seita, aceita. Nós tá no jogo, atitude suspeita. As armas na gaveta e nem mesmo o capeta tem o poder de fogo. Sangue nas letras, sangue na seita, aceita. Nós tá no jogo, atitude suspeita. As armas na gaveta e nem mesmo o capeta tem o poder de fogo.